O Romeu Golf Vista foi direto pelo. Salvador, Lona 962, está próximo 372, baixado, travado. Lona 962, continue a aproximação, a gente no 0, no 3, reporte visual com campo. O voo 1962. 962, está visual, prossegue. Ciente, aguarde pista livre. 962. Sessão de parte? Céu, Serra Vista 366. Mantém a Céu 366. Golfo Visto, mantém a velocidade até mais próxima. Ok, já mantém. Não dá pra manter a Céu 366. Pista 0, vento 90 graus, 119. Lone, boa tarde, TAM 3745. TAM 3745, boa tarde, sai contato radar, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Via da EL 360, quando possível, ótima. Após 2 mil pés, voe Leda. Após 2 mil Leda, obrigado. Autorizado, Guarulhos, nível 400, decola da pista 10, curva à direita, subida da EL, Leda Mótiva. E alta zona 10, subagem até zona 16, conforme rota. Transponder 5035, controle 120, decimal 8. Rota Aperzulão 10, Fubave, Aperzulão 16, subida da EL, Leda Monte. Mais cotizamento correto, confirme o POB. Para início de ataque, chame Torre 118, decimal 95, altímetro 10, 13, Mango. Dia na Serra da Mare, descida ao nível de voo 050, após a posição Mare, voe Serra Vida 366. Ah, um barulho. Solo 21, decimal 9, boa tarde. Ah, bom, só 139, obrigado, boa tarde. Aguardando. Mare. Mare 366. Bruno 962 autorizado Alfa, reportar antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, eu vou 962. 2067 pronto, cópia. 2067 pronto, cópia. Voo 2067, autorizando Serra Bravo Golf Romeo, conforme rota, plano de voo, peso Luna 0, por base, peso Luna 6, após conforme, nível de voo autorizado 360, decolada pista no 0, primeira curva à direita, da El Leda Motiva, 5030, acionando transponder, e 120.8, controle Salvador. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via peso Luna 10, por base, peso Luna 6, conforme. Decola da 1-0, curva direita, da Eulia da Mótima, 5-0-3-0, transponder. E o controle 1-2-0-8. 1-2-0-6-7, correto contagiamento, chama para acionar. 1-0 é a posição. Chamarei, posição 10-1-2-0-6-7. Vamos, Salvador, acionar 62-1-3, por se tiver em acionamento, 2-3-1-3. Deixarei 62-1-3, autorizado, o pushback em acionamento, chama para o táxi na 03. Autorizado, chama para. 1962 autorizado em ingresso 41 na posição 07. Inclusive ingresso 41 do 07 na posição 962. Obrigado. Boa tarde, Bom 94, informação 8. 094, passagem, descida ao nível de voo 060. 745, Solicite Morte, vai ao Centro Recife, na frequência 1251, alternativa 128, decimal 35. Morte, vai ao Recife, 1251. Boa. Para o parque, Oscar, né, 6213, nós temos 161 a bordo, 340, alternando o Guarulhos. Esse é o Romeo Oscar, de Serra Vitor 366, iniciar. Papapá, Vitor, Romeo Oscar, chame torre na frequência no 8, decimal 95. 1895, Vitor, Romeo Oscar. 161, até a próxima, 6203. Poste estabilizado na magnética 1901 de Simbra. Vai mandar estabilizado a 72.000, Roberto. Meu golfe tem condições de voador, não vai seguir o tráfego que está passando no Cervo 366, está a 9 milhas, é um Bravo S58. Ok, voando direto, dona, mantendo a velocidade, meu golfe. Atrás, ó. São 3378, desça para 4 mil pés, o ajuste é o 0-0-3. O 1-0-9-4, veio ser a vida 366, indecisa para o nível de voo 050. Salvador, boa tarde, Passaria 2630, boa tarde, na chegada a Amã, reporte para descida, aguardando o procedimento da RNAV mais próximo. Ativou Amã, RNAV da 190, reporta descida. Certeza para 2500 pés, autorizado o procedimento RNAV, reposto o serviço do 366. Oscar, fuso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus com 14 nós, 14 nós. Depois, Vitor Romeu Oscar. Para descer. 2230, desça para o nível de voo 080. 080, 080. 3, bom dia. Na 6213, a princípio mantém a posição. Romeu, Golf Vitor estabilizou? Sim, amor. Torre na frequência no 8.95. 1895, tocou. Pra 3378, vai seguir um traço da final, Papa Alfa Tango 4. E agora tem Romeu, Golf Vitor. Cimento padrão no 013, aguarde pista livre. Aguarda. Brazilian Force 2581, my arrival tends to flight level 050. My arrival here at flight level 050. Qual o estacionamento? 219-44. Gente, chamo solo 219, bom dia. Papa Vitor Romeu Oscar, autorizado Alfa, vai reportar isso a Juliette. Passa, Juliette. Pistão no zero, vento 180 graus com 14 nós, 14 nós. Juliette, Romeu, Papa Vitor. Brasília 4258 flight to Serra Vida 366. Passei 2230, velocidade na descida de 220. 220 indicada 2230. 0094, descida para 2510, o ajuste ao 0013, autorizado o procedimento RNAV. Tinha 2 metros, eu precisava de errado. 3230, desce até o 060. 060, 2230. 366, 3378, Torre Salvador, na frequência no 8, decimal 95. Torre Salvador, Torre Salvador, 2230. Solicitação de reboque do pátio principal, gate número 11. Para o pátio número 3, posição 01. Do 372 com trem checado, altímetro padrão no 013. Renome é 2 no 3, tem condição de agilizar as manobras para decolagem? Victor Romeu Oscar, autorizado, ingresso pátio 1, vai contornar o pátio após Lima, Mike, Quebec, na Quebec vai chamar Torre Salvador, 118, décima 95. Lima, Mike, Quebec, 1895. Sou Solos 30, à direita na Delta, Solo 121, decimal 9, confirmando, vai prosseguir para o pátio 3. Teste direito, 219, bom dia, Romeu Golpitão. Papa Romeu, Papatão Romeu Golpitão, autorizado ingresso pátio 1, via Quilo, o pátio 3 até o sinalizador. Decolar, pistão no zero, vento no 70 graus, 1 a 12 a nós. Boa tarde, na chegada Mari, desça até o nível de voo 060. Após a posição Mari, vou encerrar a vista 366 para o procedimento RNAV. 360 após Mari, 366, 3 decolos 32, controle 120, decimal 8, bom, boa tarde. 208, boa tarde, né? TAM 3437 com a UIS Brasília. UIS confere, já 3437, autorizado Brasília, Pesolona 7, conforme rota, plano de voo 360, nível autorizado, 10, após decolagem curva à direita. Arbo 1, elefa, o perfil de saída. 5023, acionando transponder, IVA 20, decimal 8, controle, Salvador. Brasil 13. Clear 2,500 feet, with 1015. Conforme o plano de voo, decola da 10, com primeira direita, árvore 1 no transição elefa, 5023 no transponder, 1208 o controle, já 3437. Correto, contagiando, tinha uma proteção na 08 a posição. Bem, você vai pôr a posição na meta, 3437. Do cruzamento da 197, o Victor Bravo Oscar confirmando. O Victor Romeu Oscar, parte 4. Autorizando ingresso, táxi a via pista, reporte livrando na Oscar, até o parte 4. Solo 33 à direita, na Eco, Solo 219, boa tarde. Tá 3378, autorizado Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. 67 e 3437, ambos têm estimado para pushback? Do 2230, reduza para 200 nós, retração para o sequestramento, curve à direita na proa 130, seu limite vai ser a radial 280 de Salvador. Sachê reduzindo para 200 nós, agora direita 130, radial 280, limitante 2230. Nós é nosso passorre na frequência no 8.95. Essa é o passeio 2830, o seu novo limite vai ser a radial 260 de Salvador. Novo limite agora 260, 2230. 4.7372, com trem checado, último padrão 0 no 3. Sete, estava fácil. Eu a voz da liberação da pista, torre está ciente, tenha uma boa tarde. Transição Caju. O transponder 50 no meio e o controle no 20.8. Autorizado Marcial, nível 350, uniforme Zulu no 7, decolada 10, curva à esquerda, na Puca, transição Caju. 50 no meio transponder e o controle no 20.8. É o gol. 4954, correto com o regimento. Chama para adicionar na 05. Vai chamar. 3378, ingresso parte 1, na posição 03. Azul 4082, boa tarde, na chegada Mari, Dissal 070, após a posição Mari, Terra Vida 366. Mari, Ali de pouso, né, pro 094? Bem, agora no 094, 170 graus, com uma dúzia nós, 12 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Gente, somente não foi possível entender o POB, tem como confirmar novamente? Claro, 180. Bravo Alfa, confirme autonomia. De ponto, espera a pista no zero, vai chamar Torre Salvador, 118, decimal 95. Ajuste padrão, bom. Padrão, Patrono, Índia, 895. Boa, obrigado. Bom trabalho pra vocês aí, obrigado. América 229. Confirma aeronave. América 229. América 229, temos aeronave, acabou de livrar isso outra vez, na 10, já está aquecendo. Só um minutinho que eu vou confirmar na outra aeronave, na 08, se a mesma tiver um tempo de 5 minutos ou mais, vai ser autorizado. Só um minuto. Aguardando um minuto. Pergunta 3437 na 8, na escuta. Navegação Luiz Sérgio 366, descida para 2.500 pés, autorizado para o procedimento terminar, vai seguir o tráfego à frente, ao Embraer, Rono 35. Afirmativo, vai voar agora o serviço 366, 2.500, com o número 2, e está autorizado o procedimento, 2.2.3.10. Pega até 0.612? A demora só é fazer o pushback aqui e alternar o trator para frente em 10 minutos assim. Gente, então inicialmente vai fazer o seguinte, vai somente iniciar o push aqui, vai puxar pro para retaguarda do 11 ali para Lima, e assim que terminar vai chamar novamente. Chamará depois da retaguarda da Lima. Obrigado. Canal Salvador, boa tarde, bola 094, ingressando Alfa. Frequência 1251, alternativa 122, decimal 35. Bola 094. Isso ainda é Juliette, prossiga. Autorizado a decolar, pistão no 0, vento 170 graus com 09 nós. Digo decolagem 2067. Táxi via pista, reporte, alinhado e pronto na cabeceira 17, Charlie Bravo. Tente. Telefone 5581 Tower, frequency 118.95. Monetim 95, deixa eu falar melhor. 62260, reduza para aproximação. Reduzindo, passarela. Salvador Tower, good morning, Brasilina Fox 2581. De Juliette, prosseguindo pelo farol da Barra, vai manter 510. 10 knots, clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, 2581. Coluna 094, Alpha, antes da Juliette. Coluna 094, ingresso Pátio 1, posição 04. Autorizado Pátio 1, posição 04, Coluna 094. Na 7, decolou os 4 1, controle 120, decimal 8, tão bom voo. 308, 3067, voar. Controle gol 2067, decolado, bom dia, boa tarde. 2067, boa tarde, contato radar, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Via 360, 2067. Passarito 2230, torre na frequência no 8, decimal 95. 1895, boa tarde, 2230. 3804, vista para 2500, pés autorizado o procedimento RNAV, o ajuste no 0 no 3. Entrada RNAV 3-3804. Seu 4082, desça para 4.000 pés, o ajuste 190 no 3. 4.000, azul, 4.000. Padrão 190 no 3. Só te aguardando com o número 2-2-2-3. Salvador, América 229, né? América 229, visual, vai iniciar o reboque, vai ingressar o pátio 3, reporta calçado na posição 01, conforme coordenado. Reportará calçado na 01, obrigado, pátio 6. Agiliza na medida do possível. Agilizando. To 581 on the ground at 44, leaving by the right on the taxiway, echo and call ground control 121.9. By my right, taxiway echo 129 at your VIP apron, Salvador Airport. Okay, remain this frequent, disregard the last information, remain this frequent, and approve attack via echo alpha and report on the taxiway delta. Echo Alpha Airport Taxi Delta to entering on runway and VIP. Brazilian 259. Autorizado, puxo 9954. Totalmente pronto, Gol? Afirmativo. Salvador, Tana 3437 08, pushback acionamento. Gente, o Tana 3437 vai manter a posição. Temos um reboque à sua retaguarda, assim que o mesmo ultrapassar. Ele vai manter a posição do 062 alguns minutos e o senhor só está usando só um minuto. Vai 4-2-5-8-1, confirm if you have inside the traffic on short final, runway 10, Alpha Tango 72. I have the traffic inside. So the landing traffic has passed, Brazilian 4-2-5-8-1, expediting your taxi via runway 10 to VIP Abram. After traffic inside, expedite my taxi to VIP 250. Romeu Charlie Bravo Alfa, vento 130 graus, 12 nós, autorizado a decolar, pista 17. 3804 Torre na frequência, trono 8, decimal 95. 895 a Torre, o 3804, boa tarde. Entering taxiway. Entering runway 10, 251 to get here. That's correct. Report to runway vacated. Report to runway vacated. 2230, Solos 46, direita na Eco, Solo 21, decimal 9, boa tarde. 21 novo, vamos lá. Romeo Charlie Bravo Alpha, decolos 46, controle 120, decimal 8, tenha um bom voo, boa tarde. 208, obrigado, boa tarde, Charlie Bravo Alfa. Alfa, após vai reportar antes da Juliette. Alfa, reporte da Juliette. O parceiro 230, táxi a baixa velocidade até a Juliette. Baixa velocidade, 2230. Alfa, mude o código para 5577, subida para o 430 na saída Arbono. 5577, Charlie Bravo Alfa, o paciente. Eita, mantendo 510, não vai interferir na aproximação na linha do litoral sul. Paciente, o TAN 3804, entrava no esquema. Oi, Charlie Bravo Alfa, está em contato com o radar. Charlie Bravo Alfa, paciente, está seguindo no perfil da água ou não. Item de jet, sobre mantenha no meu pé, chame torre, na frequência no 8, decimal 95. O 2067, chame Recife, 1251, alternativa 128, decimal 35. 251-2235, boa. Pousa na pista 5. 3804, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 12 nós. Cliente, pistão no zero, Torre India Juliette, confirme intenções. Pousa na 35, pista aqui a Juliette. Passando final da 35. Ordem, passando final da 35. Salvador, boa tarde, azul 4082, final de 8 minutos. Azul 4082, reporte passando Serra Vitor 372, com trem de pouso checado, altímetro padrão no 0 no 3. É, 4082. O meu Golf Vitor, prossiga. O Afirmo, Romeu Golf Vitor vai aguardar para iniciar o táxi. A American vai ingressar exatamente na posição 01 do PAD 3. Após o mesmo parquear, será autorizado a iniciar. Passando 372, Alistando 402. 3804, Solos 49, direita Solo 219, boa tarde. Direita Solo 219, Alistando 3804, boa tarde. Toríndia Juliette, o vento 130 graus, uma dúzia nós, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 35. Pouso autorizado, 3504, boa tarde. Espera da 10, vamos falar da tomada. Tarde, gol no 9954, mantém a posição. Ascensão nível 430, Charlie Bravo Alfa. O América já está livrando a passagem da Juliette e ela tem que partir na 01, informarei. Passando 437, POB 143, 4 horas e 10, alterna com Alternação final, 143? 143, 410. Autorizado o táxi, 3437, via parte 1, no Índia, ponte espera pista 10, vai chamar Torre Salvador, 118, decimal 95, ajuste padrão, vovô. Gente, via parte 1, ponte espera 118, padrão, ajuste 3437, vovô. Mike, autorizado de cruzamento da 17, após via Quebec, Mike Lima, na Lima mantém a posição, chama o solo 219. Na Lima mantém a posição. 1219, solo. Tenente Júlio, boa tarde. Meu Golf Vitor na escuta? Escuta, pai. Então, essa sua informação, temos aeronave que se destina a pista 90, que está aqui do lado do pátio 5, ok? A mesma vai cruzar o pátio, então vamos ter mais alguns minutos a posição no pátio 3. Não estou ciente, eu sei que possível será dado o táxi. Negativo, assim que possível será autorizado. 0-0-2-2-8, boa tarde. Confirma a nave? É o Bono 867, Brasília, boa tarde. Bono 867, Brasília, prepara Arbo 1, eleva, aguarda a cópia. 9, boa tarde. É, 219, boa. 0, observa o Airbus 319, companhia TAM, após mesmo ultrapassar Juliette, vai ingressar para Tiona, posição 1-2 remota, é previsto. Já bateu o remoto ao passarelo. Remoto 1-2. Gente, o azul 4082, Alfa, vai reportar antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, tá dando de então, 3804 vai seguir o táxi do ATR 72 da passarela para a posição 09. Segue o colega da passarela para a 0908. O Romeu Golf Visor inicia o táxi, vai reportar na saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1. Bravo, Constante Mike, mantém a posição na Lima. Aguarda para ingresso no Pátio Ouro. 4082, ingresso parte 1, posição 01. Parte 1, posição 01, azul 4082. Seu plano aqui temos 1450, não temos nenhum DLA ou CHG, teria que efetuar um novo plano. Afirmativo, grato a informação, vai ficar com a companhia. 5-5-6. 350. Via até o 350, 9954. TK229, Terno do Reboque, boa tarde, bom trabalho. Boa. Foxtrot Mike, utilizado ingresso no Patio 1, após o taxi A, até o ponto de espera da pista 10, via Índia, torre 1-1895, ajuste 10-13, bom voo. Voo no 867, Solo Salvador, na escuta. Decole 57, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, pé 3437, bom trabalho. Salvador, 4082. 3437, cruza 1200 na água 1. Sam 3437, contato radar, suba via saída Arbor 1 para o nível de voo 360. Sente, via Arbor 1 para 360, da 3437. Isso. Temos aqui como rota Golf 677 Coral. O provável nível é 1-0, né, que solicitou? Isso. Eu não estou com a navegação aqui ainda, mas a saída foi isso que eu tenho, não? 1-80 na Golf 677, a saída é Coral. Coral, então. Obrigado. Romeu, Golf Vitor, ingressa ao Pátio 1, no taxi via o Pátio, até Lima, Mike, Quebec. Na Quebec vai chamar Torre Salvador, em 1-1-8-95, ou ajuste no 0-1-2. Bom voo. Galeão, informação companhia, DLA para 1-5-3-6. Não temos seu plano aqui ativo ainda não, vou fazer na costela IS, se tivermos alguma posição. Lá dá na cópia, é o gol no 556. Graças 5-6. Obrigado, Fox Mike. Autorizado a alinhar e decolar. Pista no zero, o vento 120 graus com 08 nós. Torio 3437, pode solicitar a fila de água. Autorizado para Elefa. Gente, direto Elefa, obrigado, 3437. Gente, voo no 867, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, apesar do 7, nível de voo autorizado 380, decola da pista 10, primeira curva à direita, Arbor 1, Elefa. 5045, acionando o transponder, e 120, decimal 8, controle Salvador. 380, conforme o plano para Brasília. Pistão no 0, primeira curva à direita, Arbor 1, Elefa. 5045, 208. Correto, chama para funcionar na 07, boa noite, 67. Chama 29, temos só o funcionamento na posição 7, boa noite, 67. Do 9954, chama em Recife, na frequência 125.45, alternativa 126.85. O feito autorizado cruzamento da 17, após via papá até o 45, livre frequência rodar. Ono 556 na escuta? Consiga. Entre em contato com o nome da companhia, o plano que é feito pela EAG, ele havia sido vencido e provavelmente foi descartado lá pelo centro. Vai ter que tentar um novo plano, ok? Não tinha DLA não, a gente não recebeu nenhuma DLA. Certo, grato 556. Na escuta aqui, qualquer nova posição, afirma aqui com a gente. Posição. Controle Salvador, muito boa tarde. Papa Romeu Bravo, Foxtrot Mike, cruza 3,5. Papa Romeu Bravo, Foxtrot Mike, contato radar, submantém o New Joe 400 na saída da El, voe direto Leda. Direto Leda, o Bravo Foxtrot Mike. Seria o Força Aérea 7202? Gente, apenas confirmando o plano é Salvador, Salvador, nível 200. Se afasta na... confirma a radial, aqui não temos a radial somente. Isso, VR de Salvador? Ok, mas tem esse plano aqui, então vai se afastar mais de quantas vindas, Salvador, só pra gente confirmar o transponder. Ok, ok, só um minuto para cópia. Sete autorizado por estacionar, reporta a Pronto Táxi. Pronto Táxi, confirma. Salvador, Ossan 3378, boa, pronto, cópia 330 Fortaleza. Temos autorizado nível 330, copia ou guarda coordenação? Copia. Autorizado Serra Bravo, Foxtrot Zulu, conforme rota plano de voo. Rota Zulu 19, rota conforme. Nível de voo autorizado 330, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Momo, transição, Fruti. 5051, acionando o transponder e 120 decimal 8 é o controle Salvador. Autorizado Fortaleza 330, conforme rota, primeira hora via para o Zulu 9, depois processo com Bode. Decolou da pista no zero da Momo, Fruti. 5051, transponder 208, controle, tá? 3378. Correto, cotejamento. Então, 3378, chama pronto, acionar 03 é a posição. Limpo 02, Salvador, Salvador, se afastando na radial 350 conforme rota, no nível 200, primeiro descente é flock, após descente petrolina, após regressa, em coordenação com o controle, em 120.8, regressa no nível 190, conforme rota. Momo, DCT será a saída, após a primeira curva será a esquerda, após Momo e DCT em coordenação com o controle. Decolada 10, primeira curva esquerda. 5037, acionando o transponder, 1208, é o controle de Salvador, 10.8. Correto, o cotejamento já possui para a autonomia? Ok, o plano que temos aqui é somente DCT Petrolina e Salvador-Salvador, né? Então vai se afastar, pode ser Petrolina então, ainda para o norte. Ok. Então, vai chamar a torre de pressionamento no 1895. O ajuste no 012 no momento. Não preciso copiar algum no 867. Está autorizado o TAC, via Pátio 1, no Índia, quando supera a pista no 0, torre 118.95, o ajuste no 012. Então vou. Pátio 1, no Índia, 395. Obrigado. Puxa, vai questionamento 3378. 3771, boa tarde, a sua identificação. O 771 está em contato radar 63 milhas. Sudoeste de Salvador, na Pouso Sérgio 366, reporte para a descida. Na posição 03, vai coordenar com a equipe de solo. Após o Boeing 737-800 da companhia Gol, a cauda vai iniciar a puxa e chama a táxi. Após o 737 da Gol, inicia na posição 78. Torre e Salvador, o volante é 7, quando espera pronto, boa tarde. Oi, 167, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 130 graus com 05 nós. A linha decola aberta, 167. Salvador, 102, para partir. 2, livre, o acionamento, chame táxi. Livre, acionamento, manda para o táxi, tudo bem. Combustível é 4.3, tá? Gente, não, 378 visual. Já está autorizado a iniciar o push. Alguém que passou combustível aí, só. 3378 já iniciou. Confirma a aeronave? O 3378 já iniciou, foi outra aeronave aí passando combustível para a companhia, alguma coisa assim. Ok. Câmera nave. Victor Zulu, Papa Romeu. Estamos aqui no 090 na Golf 677, a feira será Conde, agora é só um minuto, cópia. Golf 677, tecnologia 1-3, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. E aí, prossiga. A informação que eu falei é que a DNA foi enviada, inclusive a sala IAS teria confirmado o recebimento. E você tem que checar se a torre recebeu a nossa DLA. Gente, a gente não tem aqui na nossa DLA, ok? Igual no serviço comer, a gente está uma coordenação aqui constante com o centro de Recife e a sala IED. Realmente a DLA foi recebida lá por lá, só que somente num outro perfil de plano. Por enquanto a gente precisa de uma confirmação do centro acerca do seu transponder, que o plano nem temos aqui, ok? Boa, então permanece na escuta, o centro de comércio. Obrigado. Boa, 3378 para o táxi com 153. 3 horas e 50, Teresina. 3378, autorizado táxi, à direita, Índia, ponto supera pista no 0, chama a torre, 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 2, bom voo.